falamos deste planeta. E é, de facto, uma questão que eu tenho nesse sentido. Então, por que eu faço o que eu faço e para quem eu faço? Esta foi a pergunta que sempre me acompanhou. E tudo começou quando eu voltei em 2005 para Angola. Eu voltei para Angola e vinha com todo o script programado de acordo com a educação que recebi, de acordo com a sociedade que me programou, que tens que estudar, tens que acabar um curso superior, tens que voltar para a tua terra, tens que entrar numa grande empresa e tens que construir uma carreira sólida e tens que ajudar o teu país, casar, ter filhos e ser muito feliz. E esse era o script que eu acreditava, era o sonho que eu perseguia, como acho que muitos angolanos sonham aí, né? E milhares de pessoas no mundo, que é seguir este guião todo muito bem programado da nossa vida. Estudar, ter um curso superior, entrar numa grande empresa. E foi isso que aconteceu quando voltei para Angola. Eu tinha um sonho. Comecei nas 3As em 2005, uma grande empresa, um projeto grandioso, um novo edifício, uma grande seguradora, bom salário, bons benefícios. Mas tudo para correr bem, não é? Mas decorrido um ano, eu não estava feliz, existia um grande vazio. O meu trabalho não contribuía de forma impactante para o meu país. Eu não me sentia absolutamente realizada, apesar de todo o privilégio e de todas as oportunidades que me foram dadas, eu não me sentia de modo algum a contribuir diretamente para o meu país. Eu sentia-me realmente a viver dentro de uma bolha e havia um grande vazio, uma grande insatisfação profissional. E eu pedi demissão. Eu despedi-me depois de um ano. E quando eu pedi demissão, como quando tu dás um passo e o universo põe o chão embaixo, quem tem fé acredita que há sempre um lugar melhor para estar. Eu fui convidada por duas pessoas, dois homens que eu admiro muito até hoje, que foram os fundadores da revista Estratégia e do jornal Expansão. Não sei se vocês conhecem o jornal Expansão. Que é um jornal de referência de economia hoje, e eles convidaram para fundar então a revista Estratégia, Jornal para a Expansão, e abraçar o projeto Prestige Media e Score Media. Éramos apenas 4 pessoas, não tínhamos uma sede, um escritório, e eu achei maravilhoso finalmente poder fazer parte do projeto do princípio ao fim de A a Z, em comunicação, que era a área que eu me tinha formado. E qual é que era o grande objetivo? Era criar uma revista que prestigiasse a gestão no nosso país, os grandes gestores das grandes empresas, os grandes bancários, e prestigiá-los, apresentar as boas práticas de gestão e sermos vanguardistas em fazer um jornalismo que falasse bem e que mostrasse que de bem o país estava a viver naquela fase áurea dos anos 2006, 2005, 2007. E foi realmente uma grande escola em termos de comunicação. Eu aprendi muito como comercial, como jornalista, a fazer eventos, como gestora de projetos de mídia. Lançamos a revista Estratégia, lançamos o jornal Expansão em 2009, em 2008. Eu fui convidada para ser diretora comercial, depois diretora adjunta em 2009. E finalmente eu sentia-me a construir a tal carreira sólida em comunicação, tal sonho de uma carreira. E em 2011 eu fui convidada para ser administradora do grupo, né? E eu tinha me sentido, uau, cheguei ao topo da minha carreira administradora de um grupo como este, não é? De tanto peso no nosso país, com apenas, da altura, 32 anos. E eu sentia-me realmente a conduzir um Ferrari para tão pouca experiência que eu trazia. E foi uma oportunidade que me foi dada e eu com certeza aceitei. Mas o engraçado é que eu já chegava ao meu limite e ao meu limite de vazio. Apesar de aprender, apesar de construir, apesar de sentir de alguma forma o impacto, ainda assim eu sentia de alguma forma que eu não estava a contribuir de facto para o meu país. O que eu sentia é que eu continuava a viver dentro de uma bolha e que nem todos os angolanos tinham acesso a essa bolha. E eu não conseguia perceber como é que eu poderia contribuir de facto, de forma direta, com as minhas ideias, com a minha criatividade, com as minhas habilidades, as minhas competências, como é que eu podia de facto contribuir? Porque apenas muito pouco por cento da população lê jornais, compra jornais, às vezes as pessoas nem têm dinheiro para comprar jornal, e muito poucas pessoas na nossa sociedade também têm acesso à informação económica, ou sequer conseguem entender informação económica. E depois de perceber todas as idiosincrasias políticas e de poder político no nosso país, houve uma grande quebra de valores no grupo em relação aos fundadores, e por não estar alinhada com tudo isso que aconteceu, eu senti-me na obrigação, já no auge da minha carreira como administradora, abandonar todos os privilégios que eu tinha conquistado e tudo aquilo que eu tinha conquistado, e também pedir demissão. Porque se eu não o fizesse, não estaria a ser fiel nem leal aos meus valores, e estaria a compactuar com uma situação que, desde o princípio que ela começou, eu não concordava, que é, portanto, quando não somos éticos ou quando não somos, não temos o compromisso com a proposta, com aquilo que nos propusemos no início. E eu pedi demissão. Fiquei de 2011 a 2013 a construir a minha família, a continuar a seguir o guião, casar, ter filhos. Aliás, o meu chefe dizia: Jamília, tu, para seres alguém neste país, para seres uma referência, tens de ter a tua família. Tens de construir a tua família, tens de ter os teus filhos. Porque quem gera um lar como mulher é capaz de gerir uma empresa. E também foi a minha primeira experiência sozinha. Eu fui fazer assessoria de imprensa para poder sustentar... Vamos, preciso passar. Sim, faz favor. Esteja à vontade. Obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigada. E depois de... Bom trabalho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois de 7 a 8 anos, não é? Peço desculpas, não falei da Total. Depois fui recrutada, disse: não, agora vou ter uma grande oportunidade numa multinacional, uma empresa organizada, maior petrolífera do país, que contribui com 40% da produção nacional de petróleo, maior produtor do país, há 64 anos em Angola. Eu vou trabalhar numa multinacional. Senti-me muito grata por aquela oportunidade, por ter entrado, ter feito os testes e ter conseguido entrar, né? Depois de 2 anos a tentar a minha sorte sozinha, que, como vocês sabem, não é fácil, né? Trabalhar sozinha e grávida e com uma família para sustentar. Então eu decidi abraçar a oportunidade de então entrar na Total EP Angola, uma das maiores empresas do nosso país no setor petrolífero. E na Total EP Angola eu entrei para o cargo de coordenadora de publicações, onde eu coordenava esta revista Batuk. Decorridos então 8 anos, abracei este projeto, já tinha lançado a expansão, a estratégia, já era diretora da revista Estratégia, e fui então para a Total ficar 5 anos neste papel de coordenadora de publicações. E foi na Total que eu tive então uma grande epifânia, uma grande clareza sobre o mundo corporativo, sobre o trabalhar por conta de outrem, trabalhar para outros, né? Já eram muitos anos a trabalhar por conta de outrem. E eu senti como eu me sentia no mundo corporativo. É isso que eu gostava de partilhar muito com vocês. Como é que eu me sentia dentro de uma empresa a trabalhar por outros? Com muita vontade de fugir de lá. Porque eu sentia que os valores, tanto nas 3As como na Score Media, como na Total, são valores muito vividos no papel, não são valores vividos na prática. Eu sinto que os valores não podem ser colados no papel. Os valores são o nosso dia-a-dia, nas nossas ações. Crenças muito limitantes em relação ao RH, aos recursos humanos, programação de pessoas, colaboradores, como robôs. Eu sentia-me um robô, e estou a falar muito do meu caso pessoal, não quero dizer que todo mundo se sinta assim, mas eu sentia-me um autêntico robô, um robô que picava o ponto às 8, picava o ponto às 9, e no final do dia não contribuía com as suas ideias, não era valorizada, não era reconhecida. E mais uma vez repito, não significa que seja o caso de toda a gente, Mas era assim que eu me senti desde que entrei nas 3As. Foi o denominador comum. Em todas as empresas por onde passei, eu senti todas estas questões muito fortes. Empresas que eu sinto que são bolhas fechadas dentro da sociedade, que não têm uma big picture do que se passa à nossa volta. E eu fiquei 5 anos na Total e sentia-me literalmente dentro de uma bolha. Como se houvesse uma Angola dentro de uma Angola, completamente diferente. E depois, a mesma sensação de sempre. O que eu faço aqui dentro desta empresa não tem impacto direto na minha sociedade. Eu não sinto que as minhas ideias, que a minha criatividade, que as minhas habilidades, os meus talentos sejam realmente um contributo para o meu país. E tudo mudou em 2018. Como é que tudo mudou em 2018? Eu fui despedida. O país entrou em crise e a Total, que foi sempre o último player do setor a dizer que não iria despedir, a Total não teve outro caminho senão também despedir. A 22 de janeiro recebemos uma lista de 200 pessoas, 200 colaboradores, que nesse dia perderam o seu emprego e eu estava nessa lista. E eu recebi um telefonema no meio da tarde a dizer: Dona Jamília Pitagrós, daqui fala dos recursos humanos, é só para dizer que a partir da manhã não vem mais para a Total, está despedida, faz parte da lista das pessoas que estão fora da Total. E eu tinha várias formas de reagir, não sei o que é que me deu, mas a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: hoje pode ser o primeiro dia do resto da minha vida, esta pode ser uma grande oportunidade, o que é que eu vou fazer com esta notícia? Eu, que já não estava feliz no mundo corporativo há tantos anos, que não me sentia a contribuir para Angola como mulher, como ser humano, como cidadã. E pensei, bem, do outro lado pode estar a minha missão de vida. E foi em 2018 que eu percebi os desafios enormes e as oportunidades que existem para as mulheres. E eu preferia não falar, eu sei que é Março Mulher e que eu estou aqui para falar das mulheres, mas não só para as mulheres, mas como para uma sociedade inteira. Porque de facto eu consegui viver na pele que é em momentos de crise que tu mais te reinventas, que um país tem a oportunidade de se reinventar. Basta apenas olhar para o copo quase cheio, em vez de olhar para o copo quase vazio. O que hoje parece ser um furacão na nossa vida, amanhã nós vamos entender que foi apenas um vento a abrir um novo caminho. Essa frase inspira-me e inspirou-me muito. E eu decidi empreender e abraçar o empreendedorismo e levantar a bandeira do empreendedorismo feminino, criativo, humano. Porquê empreender? Porque num país em crise como o nosso, em que existe uma mentalidade paternalista, em que nós realmente estamos à espera que o Estado faça a sua parte, eu sinto que é tempo de nós fazermos a nossa parte usando estas características femininas. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é a missão de vida? São perguntas que parecem vãs, são perguntas que não nos ensinam na escola, que não nos ensinam na faculdade, mas que eu sinto como muito pertinentes. Eu não sei se é comum os homens fazerem essas perguntas, mas eu sinto essa pergunta uma pergunta muito feminina. Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu propósito de vida? E eu senti que empreender poderia ser não só uma oportunidade para eu reconstruir e começar do zero a minha carreira, mas também uma forma de gerar um negócio, construir um negócio que pudesse contribuir para o meu país, para as minhas pessoas, para a minha sociedade. Então, por que empreender? Porque empreender nos tira da nossa zona de conforto. Empreender nos faz pensar fora da caixa, ajuda-nos a usar toda a nossa multipotencialidade, porque nós todos somos multipotenciais, ninguém nasce só com talento ou só com uma habilidade. Porque eu poderia encontrar o meu propósito de vida e eu podia despertar consciências que sempre foi, nesse caminho, o meu grande sonho. Em Angola, meu sonho é despertar consciências. e depois empreender iria me fazer sentir que eu realmente contribuo para um país melhor. E foi assim que eu decidi construir uma carreira na área do coaching, na área da mentoria, na área das terapias, na área da criação de eventos. E eu hoje vou falar aqui muito da criação de eventos, eventos que despertam consciências. Eventos que têm a ver com esse e que me deram a oportunidade de adentrar um universo feminino, de conhecer outras mulheres empreendedoras, pessoas que não tiveram acesso a financiamento, mas que tinham o mesmo propósito que eu. Acreditam e continuam a acreditar que é possível ser mãe, é possível gerir uma família, é possível ser uma boa gestora de um lar e é possível criar um negócio e é possível contribuir para um país. E durante 2018 eu pude perceber que eu aprendi mais em um ano do que aquilo que eu aprendi em todos os anos de carreira desde que eu cheguei a Angola. E eu criei eventos, um deles é o Sábado Verde, que é para mexer com a terra, criar nas crianças uma consciência de amor pela natureza, retirá-las do mundo digital, dos tablets, e colocá-las em contato com a nossa realidade por intermédio das plantas da terra. Antes do Sábado Verde, no dia em que eu fui despedida, eu estreiei este projeto Mentúlia, que é um projeto de debate como este que nós estamos aqui, cujo objetivo principal é partilhar ideias, partilhar experiências, partilhar medos, partilhar desafios, com base no desenvolvimento pessoal, com base na espiritualidade, com base nas nossas habilidades enquanto empreendedores, porque todos nós somos empreendedores. O Mentúlia nasceu em janeiro, o Sábado Verde nasceu o mês passado. O meu papel como coach, como mentora, nasceu o ano passado e desde então eu tenho encarado todos os desafios, mas posso com certeza garantir o quanto tem valido a pena, o quanto eu tenho percebido finalmente o impacto que cada um destes eventos, que cada uma das minhas mentorias tem ou causa no meu país e onde eu vivo. O que eu sinto é que quando ouvimos e respeitamos as nossas ideias e quando fazemos realmente o que nós amamos, o mundo agradece e retribui. Eu sinto que se cada um de nós fizer exatamente isso, conseguir acreditar em algum sonho que tenha, em alguma habilidade ou em algum talento e tiver a coragem de empreender, apesar das dificuldades, apesar do nosso país não ser fácil para um empreendedor, mas eu posso garantir por experiência própria que vale a pena. Que é realmente uma sensação espetacular, a sensação de tu construíres um negócio à volta daquilo que tu és. Oportunidades e desafios da mulher do século XXI. Como eu referi, eu acredito no cuidar, proteger, orientar, educar, amar, seguir a intuição, seguir o coração, são características muito femininas. Mas, sinceramente, são as características que, de uma maneira geral, a nossa sociedade, o nosso país e o mundo inteiro estão a precisar neste tempo de tantas transformações e de tantas mudanças. Recentemente li uma pesquisa que nos Estados Unidos as grandes empresas já procuram nos seus candidatos colaboradores, homens, com características femininas, com aspectos que são da natureza da mulher. Daí eu senti que as mulheres têm cada vez mais, por estas razões, um papel preponderante de sermos mais interventivas, de não termos medo de falar daquilo que sentimos, de não termos medo de falar das coisas do coração, porque parece que dá uma certa vergonha, parece que é irrelevante, parece que é inadequado, mas não é. Nunca as empresas precisaram tanto de seguir estratégias mais humanizadas, nunca os governos precisaram de olhar tanto para as pessoas e nunca o mundo precisou tanto destas características que as mulheres, de forma inata, apresentam. Não sei se podemos começar já o nosso debate e se vocês têm alguma pergunta a fazer, alguma dúvida. Contrariem-me, não sei se preferem que eu fale mais do Mentúlia, que é o projeto que já está mais sólido e consistente e que a Helga teve a oportunidade de participar. No Mentúlia já falamos e já partilhamos temas como o medo e a coragem de empreender, já falamos sobre mudança de carreira, pessoas que tiveram a coragem de mudar de carreira, já falamos sobre parcerias de vida, já falamos também sobre espiritualidade, sobre a nossa necessidade da privação, sobre falta de confiança e como é que a falta de confiança nos afeta no nosso dia a dia. E não sei se estou completamente aberta às vossas perguntas, faz favor. Um momento, mas só pergunta. Ok, obrigada. Então, eu obrigada, Jamila, pela apresentação. Foi uma coisa, uma apresentação muito rica, de curto tempo, mas sim. Foi uma coisa muito, muito bonita. Vamos dar a nossa sessão de perguntas. Quer dizer, vamos dirigir as perguntas à Jamila. Vamos começar por três pessoas. Vamos se inscrevendo, porque as perguntas às vezes ficamos ainda assim com esse receio, mas à medida que a conversa, as perguntas vão surgindo e também a conversa vai fluindo. Vai fluindo. Ok. O senhor, antes de começar, eu sei que sou a moderadora, queria só começar por uma questão. Sim, Jamila. Sim. Aqui está mulher do século XXI. Para Jamila, o que é ser mulher do século XXI? Para mim, uma mulher do século XXI é uma mulher consciente, acima de tudo. Com uma grande consciência, não só do seu papel dentro da sua família, porque a família, tudo começa, na minha opinião, dentro de uma família, mas sobretudo o seu papel na sociedade. Não é? Essa voz que esteve calada das mulheres durante muito tempo, durante séculos e séculos, para mim, no século XXI, é a voz tem que sair, é a voz que tem que falar, é a voz da mulher. Então a mulher do século XXI é uma mulher consciente, é uma mulher livre, é uma mulher que tem uma responsabilidade e que tem o papel de poder falar sobre coisas do coração, falar sobre coisas que são características suas. Essa é a mulher do século XXI, é uma mulher com um grande sentido de responsabilidade, com uma grande consciência coletiva e com um grande compromisso com a sua família e com a sua sociedade. Posso passar a palavra ao senhor? Eu tive a oportunidade de escutar atentamente a linda e a breve e brilhante exploração que teve durante o seu tempo os desafios e oportunidades da mulher do século XXI. Oportunidades e desafios da mulher do século XXI. Exatamente. E, portanto, de ponto caracterizou vários tipos de pontos, do ponto de vista pessoal, e deu uma abrangência a nível nosso, a nível de empreendedorismo e aquilo que tem para o futuro. A determinada altura da sua preleção, disse que teve alguns obstáculos, um dos obstáculos foi não fazer sentido, fazer ecoar os objetivos a nível do panorama nacional. Uma empreendedora, que ela, depois das dificuldades, já fica uma mulher brilhante, corajosa, forte. Não vai ser, eu sou solidário à mulher Márcio, Márcio Mulher, porque por excelência o Márcio é mestre da mulher e devemos nós, homens, caracterizarmos essa solidariedade da mulher, porque a mulher é nossa e eu caracterizo sempre, dentro do ponto de vista literário, que as mulheres são a natureza e a natureza é que deve ser tratada. Não só um ponto de vista de valência, de habilidades que hoje elas conquistam, um ponto de vista de conectividade, de desenvolvimento que elas têm, mas um ponto de vista que elas hoje assumem no binómio de paternidade, maternidade e no binómio sociedade. Agora, eu queria saber, como nova empreendedora, sim, qual é o seu ponto de vista para romper, vencer, quebrar barreiras a nível do patamar eu já vi que teve muito no patamar do setor privado, parceria pública-privada, mas eu quero dentro do setor governamental, porque o país não pode só pensar no privado. No privado. Claro. O país é um todo. Exatamente. E sendo um todo, nós temos dentro dos vários domínios económico, social e cultural, ponto de vista político, fundamentalmente, que nós não podemos fugirmos, como disse, está ali uma legenda, fugir essa responsabilidade que só estamos. Concordo. Eu queria saber o que é que. Qual é a minha opinião? Qual é a sua opinião e o que é que tendo depois de vencer, se já tem algum apoio, independentemente. Tenho um projeto, mas eu vou explicar e agradeço muito a sua intervenção, agradeço. Suas palavras, como é que se chama? Carlos Mesquita. Posso chamá-lo por senhor Carlos ou Carlos? Carlos Mesquita. Carlos Mesquita. Carlos, eu acho que há uma palavra que é clichê, que parece que é repetitiva, mas não é, que é educação. E ainda bem que nós hoje temos maior abertura para falar do nosso governo, que antes não tínhamos, tínhamos receio até de falar sobre isso. Com todo o respeito que eu tenho pelo nosso governo, pelo nosso presidente, João Lourenço, eu acho que não é de um dia para o outro que o nosso país vai mudar. Nós também temos que dar tempo ao tempo. Eu acho que ele está a fazer o que é possível. Não sei se nós, no lugar dele, também faríamos melhor. Mas, sinceramente, eu ainda não vi uma grande reforma na educação. E eu acho, eu não consigo identificar um país desenvolvido neste nosso mundo que não tenha passado por uma grande política de educação, uma grande estratégia de educação. Eu não conheço realmente, todos os países que eu admiro são países que têm na educação o grande aliado para se desenvolver. E o que eu vejo nas notícias, aquilo que eu contacto todos os dias, nas minhas mentorias, nas pessoas com quem eu trabalho, é que a nossa educação, infelizmente, nos últimos anos, degradou-se muito. Não sei se vocês têm uma opinião contrária, mas é a percepção que eu tenho. Uma percepção negativa, e eu detesto ser negativa, mas também temos que ser realistas. Eu acho que uma reforma a nível da educação é urgente e necessária. Urgente e necessária. E para isso, e para que isso aconteça, nós temos que realmente pensar seriamente em mais sinergias entre o setor público e o setor privado. Porque eu sinto que o setor privado tem muito, muito, muito, muito a contribuir para o setor público. E vice-versa. Um país com uma classe empresarial forte é um país forte. Mas para isso nós precisamos de criar sinergias com o setor público. E eu acredito muito, muito na educação. Sem uma reforma educativa, nós não vamos chegar lá. Porque é a educação que informa, que forma, que influencia, que muda mentalidades, que muda paradigmas, que fala de valores de uma forma abrangente e de uma forma transversal, de cabindo ao punene, desde a classe mais baixa até a classe mais alta. É o que nos une, é a educação de um país. E eu fico muito triste por não sentir ou não ter visto, e se alguém souber de um plano, alguma reforma que o nosso governo esteja a implementar neste momento, em relação à educação, que a gente sinta que vai fazer a diferença nos próximos 10 anos, eu, por favor, peço que enviem para mim por e-mail ou que me mandem um link, porque eu não conheço e entristece-me bastante, muito mesmo. E é por causa da educação ser tão forte para mim e de ser aquilo que eu sinto que o setor público poderia já começar a pensar, porque não nos faltam quadros, não nos faltam... Eu acho que qualquer um de vocês aqui teria uma ideia para apresentar ao governo. Eu tenho convicção absoluta nisso. Qualquer um de nós poderia dar o seu contributo, apresentar uma ideia em assembleia do que é que nós poderíamos fazer para melhorar o nosso setor da educação. Quer da educação do primeiro ciclo, da educação do ensino superior, todos nós poderíamos, do ensino profissional também, todos nós poderíamos, sim senhora, contribuir. E há mentes brilhantes nesse país. Muitas. Então eu não percebo porque é que nós ainda não temos uma grande reforma a esta altura no setor da educação. Por causa disso, a construção do meu negócio passa pelas universidades. Por todos os alunos que estão nas universidades neste momento. Eu estou e quero levar o Mentúria e os meus eventos e palestras que falem sobre coisas que nunca nos disseram na universidade. Que é a importância de empreender, a importância de seguirmos a nossa missão de vida, de sabermos que missão é essa, qual é o propósito para o qual nós estamos aqui hoje. Porque as pessoas não podem continuar a seguir os outros sem terem consciência de qual é o seu papel como indivíduos. Porque é só no despertar individual que existirá um despertar coletivo. Já não dá para seguir a manada, seguir, desculpem a expressão, de seguir o todo, né? Como se fôssemos apenas seguidores, já não dá para ser assim. Cada um, na sua esfera de influência, na sua comunidade, no seu local de trabalho, na sua direção, no seu departamento, na sua casa, na sua família, tem a obrigação de despertar consciências. Tem essa obrigação. E eu acredito muito nisso. Doutora Jamila, doutora Jamila, só quando eu ouvi. Sim, o Jamil. Não há doutora. Falou-me em despertar de consciência. Sim. É a única que eu vi durante a sua preleção que não falou, por exemplo, situando durante a sua trajetória, independentemente daquele percalço que teve, de 2008 a 2013, e consequentemente a construção da sua família, ou do núcleo de direito de família, a violência baseada no género. Não teve esse problema durante os anos todos, começou a sua carreira, só foi flores e... De maneira nenhuma. Se calhar o meu discurso é demasiado positivo, né? Demasiado floreado. Eu até ponho aqui um caminho para o céu. Para mim nunca tem limites. Eu acho que o céu é mesmo o limite, nem o céu é o limite. E eu gosto de passar uma mensagem positiva, mas houve e ainda há desafios muito profundos do género. Eu posso confessar-vos e partilhar com vocês que em todos os momentos eu senti a questão do género muito presente. Por exemplo concreto, eu viajava com administradores homens e lembro-me de ouvir várias vezes nos corredores das empresas e de parceiros que eu mantinha relações com os meus chefes para poder estar onde eu estava. Porque não era normal uma mulher subir em tão pouco tempo ao papel de diretora e depois ao cargo de administradora. Também por não ter família fui discriminada. Ah, mas como assim não tem namorado? Como assim não tem marido? Como se nós fôssemos realmente, como se nós nascêssemos apenas com esse propósito de ter marido, de ter namorado, de fazer filhos. Como se a mulher fosse um ser que não pensasse, né? Que não tivesse também ela própria, os seus próprios desejos, e se ela não tivesse, não fosse dona do seu próprio destino. E houve sempre essa pressão. E quando me casei, o meu marido disse-me, eu era ainda administrador, o meu marido virou-se para mim e disse-me, eu não quero uma mulher part-time. Se for para sermos uma mulher part-time, é melhor nos separarmos já. Mas nós conhecemos-nos no trabalho. E enquanto éramos colegas, era muito bom ser namorada da diretora. Mas quando passou a esposa, já não era agradável a esposa viajar em serviço ou sair à meia-noite porque esteve numa reunião a trabalhar. E disse-me, eu não quero uma mulher part-time. Daqui a bocado nós vamos ter filhos e é preciso que tu cumpras o teu papel de esposa. Foi uma pressão que exerceu sobre mim muito forte. Senti-me muito desapoiada pelo meu parceiro. Eu partilho isso com vocês de forma muito aberta. Ainda hoje converso com o meu parceiro sobre isso. Ainda hoje sinto... Quando eu decidi empreender, quando eu fui despedida, ao contrário de que aquilo que deveria ser dos homens africanos, o meu marido sentiu um impacto muito forte. Porque ele passaria a sustentar a casa sozinho. Eu já não tinha condições de ajudar. Não sei se foi porque estávamos em tempo de crise. E em tempo de crise, sabe bem que a mulher também trabalha e traga salário. Aquela coisa do macho, do provedor de família, hoje em dia os homens também já não encaixam também dessa maneira, porque é preciso que todos ajudem dentro de casa. E o meu marido não apoiou o meu empreendedorismo. O que ele queria era que eu me empregasse novamente, que imediatamente após o despedimento começasse já a distribuir currículos para a primeira petrolífera me empregar outra vez. E quando eu lhe disse que não, que isso não iria acontecer, que eu iria mesmo construir um negócio finalmente com base naquilo que eu realmente gostava, ele torceu o nariz e não me deu o apoio. E senti a todo momento que, além de ser mãe, esposa, de ter que contribuir para casa e querer construir um negócio, eu não tinha apoio do meu esposo. Devido à educação, ainda muito... E é um dos desafios da mulher do século XXI. Eu não falei dos desafios, se calhar só falei das oportunidades, mas é um dos desafios da mulher do século XXI. Eu acho que até nos países mais desenvolvidos, países ocidentais que têm uma cultura mais aberta, não é? Até nesses países a mulher ainda é discriminada e fala-se nisso várias vezes. As mulheres ainda ganham menos que os homens, as mulheres ainda são discriminadas por serem mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, ainda somos discriminadas muito, né? As mulheres africanas. Eu ainda não sinto inclusão, eu ainda não sinto que as mulheres tenham realmente conquistado o seu papel, porque eu acho que a independência feminina jogou muito contra nós. A bandeira do feminino não foi boa para nós, é o que eu sinto. Por quê? Porque nós continuamos a fazer aquilo que as nossas mães, as avós faziam, mas ainda por cima temos que trabalhar muito. E ainda temos que também contribuir para a nossa sociedade. Elas só ficavam em casa a tomar conta da família. Mas nós hoje, além de termos que fazer isso, também temos que trazer alguma coisa para casa. E isso desde uma Djamília até a Zunga, até a Zungueira. A Zungueira também tem que levar o seu pão. E se calhar apanha, e se calhar também é violentada, mas de manhã tem que acordar às 5 horas da manhã para exungar. Não acontece, se calhar, no mesmo nível de violência comigo, sou uma privilegiada, mas como vos disse, o meu parceiro em todos os momentos mostrou o seu machismo e mostrou a dominância do género masculino. Ainda vivemos numa sociedade que favorece o homem, ainda vivemos num mundo que favorece o homem. Eu não sei se vocês concordam. Despertar da sua consciência. Despertar consciências. Também, vamos. Quer um homem, quer mulher. Sim. Porque eu não acho que a mulher tem que ser igual ao homem. Claro. As mulheres não são iguais aos homens. As mulheres têm que ter o seu papel de mulheres. E nem têm que se comparar aos homens. Cada um no seu lugar, com o seu valor, a contribuir mutuamente. Lado a lado. Ninguém atrás de ninguém, lado a lado, os dois. Cada um com as suas características. Tá bem. Sim. Aqui temos a colega que quer também fazer. Boa tarde. Sim, boa tarde. Agradeço pela apresentação, muito boa. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cíntia Santos. Eu quando vi o perfil, quando vi o convite da RW, e vejo de todos os convites, né? Mas o da Djamília chamou-me a atenção, porque eu senti alguma coisa na Djamília que eu estou precisando de vendo. Que é aquele pulo da zona do conforto, porque eu também comecei a minha carreira com aquele sonho de que a Djamília falou, para as nossas, que nos é incutido, de pedir para uma empresa e fazer carreira e tudo mais. E eu consegui chegar até o limite que não foi possível chegar. Tive a sorte de ir para a estatal tinha aquele sonho da Djamília de contribuir para o meu país. Então tive a sorte de estar no governo e estar em loco a contribuir para o meu país dentro da minha profissão, que eu sou engenheira informática dentro da minha profissão. Mas o governo, devido às várias mudanças, houve uma altura, houve uma mudança qualquer na minha instituição e esse sonho foi interrompido. Todo aquele projeto, todo aquele meu empenho também da Djamília de ser solteira e, portanto, ter disponibilidade inteira em termos de horas, em termos de fim de semana, em termos de feriados, de estar ali a dedicar-me para que pudesse servir melhor, para que a informática pudesse ser um meio de melhor servir os munícipes, de repente numa mudança de... Prontos, de direções e não sei quantos, vi esse sonho interrompido. E senti um impacto muito grande. Não foi a perca de estar de gestora, mas assim a perca do sonho. Vi o sonho interrompido. E pensei, e agora? Sim. Mas como sempre fui uma pessoa muito dinâmica, apareceu alguém que me convidou a um projeto social, um projeto de impacto social. Primeiro convidou-me para fazer o site, que é um projeto para ajudar os jovens em busca do primeiro emprego. E o projeto é buscar os jovens que estão se a formar nas faculdades para ajudá-los a ter o primeiro emprego. não vou aqui revelar detalhes do projeto porque o palco é da Jamília. Vim aqui sim, mais para beber a água da Jamília. Vim aqui mais para isso. E então, não estou aqui para revelar detalhes do projeto, mas estou aqui para dizer que este projeto, eu vim para cá porque há uma determinada altura, depois foi-me entregue mesmo a pasta do projeto, não sou o site, mas a pasta mesmo do projeto, hoje estou como vice-presidente da cooperativa, estamos a montar ainda a cooperativa, uma cooperativa voltada para o terceiro setor da economia, para ajudar os jovens em busca do primeiro emprego, e é para ajudar os negócios rápidos em simultâneo, as duas partes da economia que são muito fortes e têm pouco dinamismo. E então, a pergunta que eu queria dirigir à Jamília, que é o que eu estou a sentir nesse momento, é, apesar de toda a motivação que a Jamília teve desde o início, apesar de toda a experiência que a Jamília já tem, o que lhe ajudou agora a tomar esse salto, esse grande salto, lá no fundo mesmo? Qual foi a sua maior força, a sua força assim, que vem lá do fundo? Porque eu, às vezes, quando estou ali a mexer no projeto, a fazer o protótipo, a fazer os desenhos, a fazer tudo, às vezes eu me sinto sem forças. Às vezes eu me sinto como se estivesse sozinha, apesar de ter as pessoas ali ao meu redor a trabalhar comigo, não sei, às vezes eu me sinto assim. Eu me sinto sozinha, e então eu queria saber da Jamila se por acaso passou por esse momento e onde é que foi buscar esta força. Podia falar de várias coisas. Como é que se chama? Desculpa. Cíntia Santos. Sim, eu podia referir várias coisas, mas eu quero ser mais objetiva, não é? Temos aqui homens, os homens são muito objetivos. Deixa eu falar. Eu quero ser bem objetiva, eu podia dizer várias coisas. Eu sempre fui uma mulher de fé, sempre. Então, eu acredito muito em Deus, muito, muito, muito mesmo. Eu acredito que não há nada que tu não possas conseguir, de verdade mesmo. Mas tem graça que houve duas coisas que me deram muita força. A primeira foi realmente a sensação de que eu ia ficar doente. Eu já não estava bem. Eu não estava mesmo bem, eu estava a emagrecer muito. Eu estava com sinais na minha pele, eu estava a ficar doente. Porque tu, quando abafas a tua voz interior, quando tu te deixas muito tempo sucumbir à vontade de hierarquias, de outros, e tu calas a tua voz, calas os teus sonhos, mesmo que de forma inconsciente, porque como eu disse, às vezes estamos no robô, estamos no piloto automático, vai para o trabalho, volta, casa, amigos, bebe um copo, vai para casa, fim de semana, praia, segunda, trabalho, e ficamos 365 dias tipo robôs. Mas eu estava a ficar doente. E eu percebi, alguém me disse, se tu não fizeres alguma coisa, tu vais ficar doente. E eu acredito que é assim que muita gente fica com cancro, com úlceras no estômago, com alergias inexplicáveis, que ninguém sabe de onde é que vem. E eu não queria ficar doente, porque a minha saúde é o que pode possibilitar que eu continue a trabalhar e a educar os meus filhos, né? A criar os meus filhos. Porque eu tenho uma responsabilidade como mãe, eu não posso morrer. É o que eu pensava. Senão esses filhos vão ser criados por quem? Eu tenho que viver. E depois, por incrível que pareça, nessa fase em que estavam quase a despedir, que nós já sabíamos, já sentíamos um clima de despedimento no ar, até já havia as listas. Quem é que vai ser? Aquilo foi uma coisa horrível mesmo, um clima muito pesado. Houve colegas que desmaiaram, houve colegas que saíram a chorar, houve colegas que perderam o seu chão. Não foi mesmo nada fácil ficar tantos anos na Total a ganhar mais de 1 milhão de kwanzas e depois perder isso do dia para a noite. Não é fácil, não é mesmo. Eu fui a um funeral de uma pessoa amiga. E aquilo marcou-me imenso, olha, como se de repente houvesse assim uma luz, não é? E estavam a falar como falam sempre, não sei se vocês também nos funerais onde vão vêem o discurso que se faz do falecido, né? E depois até fazem uma coisa da vida dele, um elogio fúnebre, né? Fazem muito. E no meu pai também fizeram, meu pai era jornalista, era o Américo Gonçalves, não sei se alguém conheceu. Américo Gonçalves, do Angolense, da capital, do Jornal de Angola, exatamente. Eu fui dar estar com ele, na minha, com os amigos de Portugal, que havia um parque onde está o Palácio Presidencial, no primeiro no pé e no pé. Eu fui muito amigo dele. Do Américo. O Cirema. Nós convivemos juntos, perto de amigo, sim. Perto comigo, na minha casa. Sou primogênita dele. E ele faleceu em 2014 e no funeral dele... Sim, ele esteve ali na clínica. Sim. Eu também estive ali na... Sim, internado muito tempo. Sim. Ele esteve naquele desabado da vida. Sim, sim, sim. Ele tinha uma doença grave de células falciformes, SS, drepanocítico grave. E foi o único caso em Angola ainda que viveu até aos 65 anos. Sim, sim. Exatamente, exatamente isso. E lembro-me, por alguma razão, foi o primeiro elogio que eu vi foi no funeral do meu pai. E depois nesse funeral que eu fui. E naquele momento eu imaginei-me morta. E o que é que estavam a dizer sobre mim? O que é que iriam dizer sobre mim? E eu fiquei assim, mas meu Deus, no elogio fúnebre vão dizer o que sobre mim? Fiz o quê? Contribuí o quê? No meu pai, poxa, um legado que o papá deixou. Acho que vale a pena morrer assim, não é? Vale a pena morrer e ter com a sensação de um deverzinho cumprido, seja pequenininho. E eu fiquei a pensar nisso. E aquilo não me saiu da cabeça o tempo todo. O que é que iriam dizer no meu elogio fúnebre? Trabalhei por conta de outrem a vida toda, mesmo só de receber o meu salário, mesmo só isso. Fim de semana, ir para a praia, beber umas copas, só mesmo isso, mas nada. Não vai ter mais nada. Vão dizer, ah, foi uma boa pessoa, é muito brincalhona, muito simpática, boa moça, assim, assim. Só isso. E aquilo caiu em mim muito forte, porque realmente aquela pessoa morreu de forma muito repentina. Parece muito, não sei se o que é que vos parece isso, mas eu pensei na morte mesmo como uma coisa certa. Eu posso realmente amanhã morrer e alguém vai fazer um elogio fúnebre. Porque mesmo que eu deixe uma carta, olha, não me enterrem, os meus pais vão querer fazer bomba, vão querer fazer tudo. E eu vou ter que respeitar a decisão dos meus pais, da minha mãe, né, no caso. Ou de quem quer ficar. É um bocado pesado falar disso, trazer essa energia para casa, a morte, mas a morte é uma coisa natural. Mas eu pensei nisso, e quando eu fui despedida, eu pensei nisso. Vou me empregar mais, trabalhar mais por conta não sei de quem, para ficar mais a respeitar não sei quantas 1700 hierarquias. A minha ideia tem que passar pela aprovação do senhor X, da senhora B, da senhora C. Depois chega no final, ah não, Jamila, não vai dar para fazer isso esse mês, se calhar no próximo, ou quando as coisas na empresa melhorarem. Eu disse, não, não quero mais. Aqui eu me matam, ok. Eu vou ter que fazer aquilo que eu gosto, vou ter que fazer as coisas da mesma maneira. Deus vai ter que me amparar. E eu acho que nesses momentos a fé, de facto, é imprescindível. A tua coragem, tu acessas a tua coragem quando tu acessas a tua fé. E fé é fé, não se explica, nem dá para te ensinarem. Tu ou tens ou não tens, aí não há nada a fazer. Eu criei na minha, depois de ter feito a formação como coach, eu criei uma jornada que se chama Jornada Coragem para Mudar. Porque como eu passei pelo processo de coragem para mudar, e eu noto que há muitos clientes meus, coaches, que não vão conseguir mudar, porque não têm fé, não acreditam. E põem tudo à frente, ah, mas as contas, ah, mas os filhos, ah, mas isso. Ah, vai haver sempre muitas desculpas. E nós não vamos mudar, vamos continuar na serpa torta, vamos continuar a ser infelizes. Parece um discurso bonito, mas não é. Eu o ano passado eu tive que pedir muito dinheiro emprestado. Não tinha dinheiro mesmo. Eu não tinha dinheiro, porque acabamos por também, enquanto estás na Total, o teu nível de vida é elevado, né? Eu pus os meus filhos na escola portuguesa, né? Tu crias uma estrutura, tens babá, tens motorista, depois que eles te puxam do tapete, tens despedido ao Iauá, como é que vais manter aquela estrutura? Não é? Até te dói despedir os teus empregados também, não é? A minha Nazaré que está comigo há 10 anos, como é que eu vou lhe dizer que eu não tenho mais salário para lhe dar? Tens que te virar. Eu pedi dinheiro emprestado durante muito tempo, estive a pagar as... Ainda estou a pagar dívidas. Não ganho muito, não ganho nem metade do que eu ganhava na Total. Mas eu sou uma pessoa muito mais saudável hoje. Com uma sensação de Deus. Eu sei que se eu morrer amanhã, eu morro feliz mesmo. Pronto, morro feliz. Porque eu também não passei só assim aqui à toa. É, as pessoas dizem, ah, tu és muito romântica. Sou muito romântica. Sou mulher, esse é o nosso papel, ser românticas. E eu acho que é isso que o mundo está a precisar, é romantismo. Porque já se viu que não é sustentável tudo o resto, o que tem-se feito até agora, não é sustentável. João Lourenço está aí, está a lutar, não está a conseguir, porque sozinho João Lourenço não vai conseguir também. Se nós não ajudarmos o presidente, o governo, eles também não vão conseguir. É mesmo por intermédio de um projeto como este, o vosso, como um projeto como Mentúdia, sabe, de ver outros pequeninos, vamos juntar as peças do POSA. Quem sabe o governo não vai nos ouvir falar, não vai nos pedir a nossa ajuda. É a crença, é a convicção que eu tenho, mas também não podemos ficar de braços cruzados. Temos que ousar, temos que ser atrevidos. Primeiro é, como é o teu nome? Samuela. A Samuela? Sim, Samuela. Samuela é o nome do Samuel. E o botativo foi o Sinito. Ok. Primeiro a Samuela, posso fazer a sua pergunta? Sim, Samuela. Sim, partilhar, sim. Partilhar. Eu sou estudante. Sim. Mais é uma universidade que eu quero ir. Dar aulas. Quero dar palestras, se me permitirem dar aula. Falar sobre isso, estas coisas. É bastante interessante o que a Camila falou por dizer até agora. E eu, como estudante, estou agora à procura do meu primeiro emprego. Isso foi uma luz. Eu agora, a partir de agora, eu não penso simplesmente em querer trabalhar. Eu penso em querer trabalhar, angariar fundos, criar outras instituições. Nós não temos que passar por isso, nós somos despedidos e depois não temos mais o que fazer. Então, enquanto estamos a trabalhar, o meu colega também é estudante, é criar projetos, nós temos. Paralelamente, né? Projetos comunitários, trabalhar diretamente com as muito pessoas. Muito bom, muito bom. Então, de criar projetos e tentar ajudar com aquilo que nós ganhamos. Exatamente. As outras pessoas. Acho que se calhar o motivo que me fez estar aqui na palestra da Djamila foi tentar mais iluminar essa ideia que eu já tenho. Sim. E não trabalhar o tempo todo, porque a mulher do século XXI não pode ser aquela que por simplesmente sai de casa, vai para o escritório e está do lado e não tem, absolutamente tem que ser feliz. Senão acabamos por ficar doentes, acabamos por correr atrás daquilo, depois não temos nada atrás. Depois o que é que acontece? Morremos e não temos nada na nossa descrição. Eu, por simplesmente, trabalhou de um ano para o outro, não tem nada, não deixou nenhum fundo, não deixou ajuda, não deixou nada. E não é isso que eu quero. E acabas por me dizer que não é isso mesmo que vou fazer. Sim. A vida é um fluxo de dar e receber. Nós damos e nós recebemos. Sempre. Nós vamos dar e nós vamos receber. E essa energia tem que existir. E o dinheiro é uma coisa positiva. O dinheiro é bom. Essa ideia de que o dinheiro é negativo, eu não concordo. O dinheiro é bom. É bom ser próspero, é bom ser abundante. Não é? Mas a prosperidade, ela também tem várias caras. Não é só prosperidade de dinheiro, é a prosperidade de outras coisas. E a abundância sempre vem. Eu tive amigos nessa jornada, desde 2018 para cá, que conseguiram dar-me coisas que não têm preço. Conseguiram oferecer-me coisas que não têm preço. E partilhei coisas no Mentúria que não têm preço também, que eu faria tudo outra vez. Não é? Então eu dou-te a maior força. Eu não acho que toda a gente tem que se despedir, eu não acho que todo mundo tem que ser empreendedor. As pessoas dentro dos seus locais de trabalho têm um papel importante, mas têm que também fazer valer a sua voz. Se não está a dar assim, vamos inventar assim. Se não está a dar assim, vamos criar assim. Mas nunca desistir de fazer ouvir a sua voz. A sua voz tem que ser ouvida. E são os grandes líderes das empresas que têm que também despertar. Têm que despertar. As empresas, não, os seus cargos têm que ser... Porque quem faz as empresas são os colaboradores, não é? Há recentemente uma amiga dos recursos humanos que também está neste despertar. Ela é diretora de recursos humanos de um projeto. E estão a fazer uma nova sede muito grande, de um grande banco. Este banco vai abrir uma seguradora. E ela está no RH e está no projeto dos escritórios. E os administradores todos tinham visto para a Bahia, para ali para a Bahia da Praia do Bispo. E ela questionou, ela disse, mas então quem trabalha mesmo duro vão ser estes, estes é que ficam com vista para a parede, vocês é que ficam com vista para o mar, porquê? Não, tem que haver aqui alguma justiça, tem que ver aqui, porquê que a administração é que tem que ter vista para o mar, porquê? Quem é que inventou isso? Que privilégio é esse? Se todos são colaboradores, todos trabalham em prol daquilo, todos têm o seu nível de responsabilidade, é verdade, mas também há salários, né, de acordo, mas... De uma maneira geral, tem que haver mais justiça dentro das empresas, tem que haver mais equilíbrio, tem que existir mais, não é? E tem que haver uma percepção de que as pessoas têm uma vida só, as pessoas não têm duas vidas, pessoal e profissional. Ah, a minha vida pessoal, ah, a minha vida profissional. Não, nós temos uma vida. O que eu sinto hoje é que eu tenho uma vida e os meus filhos têm que entender. Hoje eu já fiz uma exposição aos meus filhos. Porque ele disse, ah, mamãe, estás sempre agora de um lado para o outro, tipo uma barata. Eu disse, sim, mas a mamãe agora, o trabalho da mamãe antes era assim, ficava aqui, né, fechada. Agora a mamãe faz isso. Vocês foram capinar lá no projeto da mamãe, não foram, então? Antes a mamãe não tinha isso. Eu tive que fazer uma exposição para eles entenderem, para eles saberem que a mãe tem sonhos, tem projetos, e eles têm que entender. Os nossos filhos têm que entender, também têm que despertar. São pequenos, mas têm que despertar. Porque nós não temos duas vidas, a profissional, a espiritual, a pessoal. As pessoas têm uma vida única. E nessa vida tem que caber tudo o que nós somos. Todas as nossas verdades, tudo aquilo que nós somos em essência. Tudo que não vier desse lugar, a nossa verdade, não é mais sustentável. Tudo que não vier da bússola, coração e intuição, já não vai ser sustentável. Não vai ser mesmo sustentável. Isso é o que eu acredito. Ok, já que o tema é a mulher no século XX, você é mais laboratório. Quero saber que análise faz da mulher no século XXI em Angola. Já são mais conscientes, já ou são menos conscientes, obrigado. Como é que estamos em termos de números? Sim. Já há mais mulheres? Sim. Ok, se já há mais mulheres conscientes ou se há menos mulheres. Infelizmente, e teria mentir se eu lhe dissesse que eu tenho uma visão clara sobre isso. Infelizmente, Angola não é Luanda. Né? Angola, nós não podemos reduzir o nosso país a Luanda. Eu fico muito mal quando eu penso em Angola, quando só. No ovo Luanda. Luanda é a província mais pequena de Angola e nós nos limitamos muito a Luanda, mas Luanda ainda representa de certa forma tudo o que acontece, né? É o que bombeia o nosso país, é a nossa cidade. E mesmo dentro da nossa cidade, eu também acho que continuo muito fechada no meu ovo. Eu preciso de ir mesmo às universidades periféricas, não só as que estão no centro da cidade, mas as que estão também no Morro Bento, Talatona, sair, né? Começar a abrir os meus horizontes para perceber como é que estão a pensar as nossas jovens mulheres e as nossas mulheres. Eu acho que o nosso país está muito fragmentado. As nossas mulheres, ou seja, está tudo muito fragmentado. Existem grandes mulheres num grande despertar, e eu tenho estado em contato com algumas, mas também noto, por aquilo que me chega pelas redes sociais, uma grande degradação do género da mulher. A mulher não se está a respeitar. A mulher está-se a vulgarizar e está-se a colocar num papel que não a vai ajudar também. E nesta nova era, nestes novos tempos de mudança, quem não despertar, o caos será maior. A vida vai ficar cada vez mais caótica. Então, eu vejo muitas meninas pequenas, e tenho duas sobrinhas que estão a viver esse drama, já fazerem vidas que eu não sonhava com 15 anos fazer. Elas amadurecem em termos físicos e já de maldade até muito cedo. Isso preocupa-me, né? Preocupa-me. Embora cada um tenha o seu processo, a sua evolução, eu não gosto de julgar. Mas eu acho que a sucessão do género é também preocupante. Porque a maior parte, as mulheres que estão despertas, eu sinto que são um número muito reduzido. Acho que a percentagem é mínima. Infelizmente, se calhar é um olhar pessimista, eu acho que são mais as que estão em fase de degradação do que as que estão em fase de evolução, de despertar. São mais as inconscientes e adormecidas do que as conscientes e despertas. Pelo menos da percepção do que eu sinto. E como eu disse, a mulher está sempre no campo do sentir. E do que eu sinto é assim. Então, eu não sei o que é que o Ministério da Promoção... Sim, não sei que dados estatísticos ou que pesquisas têm feito, por acaso gostava de conhecer, né? Porque um ministério deste se foi criado este ministério foi por alguma razão. Então eu por acaso gostava, né, de saber o que a senhora ministra tem a dizer sobre isso, a nova ministra, né? Sobre que projetos existem para as mulheres, né? Para as mulheres unidas. Agora, o que eu sinto nos projetos que eu tenho desenvolvido, e vai acontecer um no domingo, que é o Reencontro de Mulheres, já vai na sua terceira edição, é que começa a existir uma grande solidariedade feminina, que eu acho que não existia. Eu sinto que as mulheres estão a ficar muito solidárias e estão a se unir. Nunca se falou tanto de empoderamento feminino como tem se falado agora. Não sei se já têm ouvido isso. Empoderar as mulheres, não é? E tem havido muitos projetos de empoderar as mulheres. Não é à toa. As mulheres estão a ficar mesmo empoderadas, mas ainda são poucas, ainda são minoria as empoderadas. E o meu projeto como coach, como life coach, passa por isso. Começar dentro das universidades, oferecer coaching a um valor muito simbólico, né, quase gratuito, quase comunitário, para empoderar as mulheres. Para poder dar-lhes um plano de A a Z, de como é que elas saem do lugar A de degradação para o lugar B de desfrutar. Esse é o meu objetivo. E pretendo fazer isso a um valor muito simbólico, até gratuitamente. Mas gratuito nunca pode ser, né? Porque tem que haver sempre. A empreender tem que haver sempre. Não as dívidas, tem que haver sempre. E tem que haver o fluxo, dar e receber. O dinheiro tem que circular na nossa sociedade. Faz favor, colega. Na mesma linha de pensamento, como nós os homens podemos contribuir para essa discussão? Excelente pergunta. Sinceramente, eu ouço muita coisa que acusam os homens. Eu pessoalmente não faço isso quando ouço isso. Ai, coitada de mim. E por vezes quando vejo mulheres que ouvem isso, mas que de certa forma não são independentes, não têm essa consciência. E eu, para ser sincero, me sinto mal. Vejo as outras a reclamar, mas algumas cometem o mesmo erro que as outras estão a reclamar. Então, e qual é aquela que elas reclamam que tu vês? Por exemplo, essa discriminação nas empresas, a falta de apoio, por exemplo, mesmo dentro de casa, ver, por exemplo, a irmã como se fosse uma escrava que tem que fazer tudo. Tu não sentes isso? Eu não sinto isso também. Procuro evitar o máximo de fazer isso. Eu tenho uma irmã, então tenho que respeitar ela do mesmo jeito que respeito o meu irmão mais velho. Né? A minha comunicação com ela está tal como o meu irmão e tudo mais. Mas eu vejo mulheres que apoiam esse tipo de prática de que a mulher tem que ser submissa e tudo mais. Sim, sim. Eu, pelo menos, não penso assim. Eu vejo outras mulheres a dizerem que a mulher tem que ser independente, tem que despertar e tudo sim, mais. Sim. Eu partilho mais esse tipo de pensamento. Sim, sim. E eu fico meio dividido em como ajudar aquelas que não pensam assim. Sim. Olha, muito obrigada pela tua intervenção. Muito interessante a tua intervenção, muito importante também, muito relevante. Eu quero te parabenizar, porque tu não és um humano, tu és um humanoide. Sim, aquilo que eu tenho aprendido ali há pouco tempo no meu curso é que os humanoides são os que despertam, os humanos nunca vão despertar. Tu és um humanoide, provavelmente já estás a viver um despertar há algum tempo, ou já nasceste desperto. E és uma minoria. A maior parte dos homens continua a achar que o lugar da mulher é na cozinha. A maior parte dos parceiros, a mulher sacrifica-se. Eu mesma, vou ser sincera, já falei do meu parceiro, faz outra vez, ele sabe, eu falo frontalmente a ele. Eu pergunto-lhe, mas porquê que eu é que tenho que acordar sempre para dar o antibiótico ao miúdo de madrugada? Eu também tenho sono, também quero dormir, também trabalho. Mas o homem não se levanta, porque ele, no inconsciente dele, é tua tarefa acordar para ir ver a temperatura do bebê e para ir dar a medicação. Mas é muito cansativo para nós, porque nós, além de termos que trabalhar, também temos que gerir a empregada o que é que ela vai cozinhar. E muitas vezes ele chega e diz que aquela comida não está boa, que quer outra. E nunca, nunca nada está bom, não é? E como é que a mulher, como é que vocês se sentiriam? Colocar a empatia é uma característica feminina, colocar-se no lugar do outro não é agradável. Não é agradável você ter sexta-feira, dia do homem, para sair à noite. E de manhã a mulher sozinha vai às compras e ainda tem que fazer o calulu fresquinho para tu, quando acordares, estar na mesa. Não pode. Não pode ser. Eu estou a educar os meus filhos pequenos diferente. O meu bebê de 3 anos já tem que tirar o prato e já tem que saber onde é que vai pôr o prato. Eu não quero que os meus filhos cresçam com esta mentalidade. E tens razão, muitas vezes são as próprias melhores mulheres que educamos assim os nossos filhos. Mas eu também conheço famílias angolanas em que os filhos fazem tudo, cozinham e fazem tudo. Então nós não podemos colocar só a culpa na nossa cultura, eu não acho que a nossa cultura seja assim. O que eu acho é que perdeu-se valores como solidariedade dentro de casa, não é? Perdeu-se. E eu acho que os homens têm aqui um papel fundamental, fundamental, fundamental. Eles próprios também, assim como nós adquirimos energia yang vossa, porque existe a energia feminina e a energia yang masculina. E nós assumimos muito a energia masculina do tenho que trabalhar, tenho que também ganhar dinheiro, tenho que fazer, também vou trair, também vou fazer, também vou acontecer. Isso é uma energia masculina, nós não somos isso. Tenho que estar bonita, tenho que fazer ginástica, tenho que estar bem, tenho que também ser promovida, também tenho que ser cobiçada, tenho. Isso é masculino, isso não é nosso. Mas da mesma maneira que nós absorvemos energias masculinas, vocês também, os homens devem absorver também, começar a absorver energia feminina. Porque nós todos temos os dois lados. Nós podemos também, enquanto homens, ser mais companheiros da nossa parceira, preocupar. Às vezes o que ela quer, nós mulheres somos tão simples nisso, às vezes o que nós queremos é que alguém nos pergunte como é que foi o teu dia, como é que eu te posso ajudar. Tão simples quanto isso. Então, os homens têm esse papel de serem, de facto, mais companheiros e de educar. Tu, por exemplo, tu tens a obrigação de educar os teus amigos. Não educar, despertar, porque quem educa são os pais deles. Mas tu tens a obrigação de despertá-los. Os teus amigos, ou as mulheres que, infelizmente, ainda se colocam nesse papel de submissas. É uma missão que, provavelmente, tu tens e nem sabes. De despertar consciências nesse sentido. Outros homens que, como tu, que ainda são muito machistas e que não ajuda, isso não ajuda, não nos vai levar a nada. Já que o tema é a partilha de conhecimento, sim, vamos aprofundar. É um tema inesgotável, eu gosto desse tema fundamentalmente. Dá não só a possibilidade de criar novos títulos, criar novos conceitos, fundamentalmente por aquilo que eu tenho que escrever sempre sobre a mulher. Quer do ponto de vista teológico ou religioso, da submissão da mulher, do ponto de vista exatamente. Do ponto de vista da sua emancipação total. Exatamente. A liberdade, entre comilhas, da mulher em relação ao homem e o homem em relação à mulher. Falou, fundamentalmente, devemos caminhar juntos. A mulher, no tipo de cultura, falou também do romantismo. Claro, o amor ao próximo, isso é uma frase religiosa de Deus, que temos de amar uns aos outros, e naturalmente esse romantismo não deve recair só ao homem, como deve cair a todo ser humano. Exatamente. Para mim, aquilo é o coração, como diz a senhora, saber estar, saber pensar, saber situar a nossa intuição e o nosso coração. O nosso coração é o ser humano, nós somos todos seres humanos e somos dotados de um sentimento. Esse sentimento é que deve ser repartido igualmente ao homem e ao mulher, como seres humanos. Exatamente. E sendo nós seres humanos, temos que compreender, quer no lado feminino, quer no lado masculino, as responsabilidades da mulher e as responsabilidades do homem. Eu podia aqui muito, não vou falar laconicamente, mas abertamente, que eu também fui casado e parti a minha responsabilidade. Eu tinha uma responsabilidade junto a mim e a este senhor. O meu pai foi da Elfa, conheceu a minha casa. Sim. Eu parti a minha responsabilidade, mesmo como responsável e jornalista, de segunda à sétima, até doméstica, era doméstica na altura. A mulher fazia as suas responsabilidades de casa, os seus livros, tinha um filho para curar e etc. Mas eu ficava de sexta ao domingo com a minha responsabilidade, para aturar os meus amigos e as minhas amizades, até feminina. Fazia a minha comida, também eu sabia sem lavar a roupa da mulher e etc. Mas essa era a responsabilidade repartida de consciência. Eu sei que é o disputar consciência do homem. A nossa democracia trouxe o despertar de consciência da própria mulher, porque extravasou-se também. Até os dias de hoje, ainda há dias fiz uma comunicação à Sua Excelência, continuo a tratar a Sua Excelência porque ela foi, continua a ser uma personalidade, continua a ser presidente da Fundação Ina Ana Paula Soler. Venha mesmo aí, Carlos Fonseca, eu tenho, quero no meu Facebook, fiz uma comunicação, faço tanto para a Ana Dias Lourenço como faço para a Ana Paula. A dizer que a mulher ainda é a Ana Paula de todos os dias, de cada Paula, quando era a primeira, não. Só quando tem um carro, quando tem uma casa, ele disse que não quero ser machista e não quero uma mulher submissa, mas a mulher tem que despertar aquilo que a senhora faz. Dar o seu passo, e levar-se, transpor as barreiras, furar as barreiras. Isto é o papel da mulher. E fazer compreender e educar, como disse, o homem, o amigo, a mulher, o amigo, a mulher, a amiga e vice-versa. E aí vão sim, tenho a certeza que eles vão caminhar. Sem dúvida. Independentemente do que o homem é hoje, o que a mulher é hoje e o que a mulher possa ser. Exatamente. Hoje. Isto é o papel que todos nós esperamos. Exatamente. Que tenhamos uma sociedade do amanhã. Uma sociedade de igual, de responsabilidades repartidas entre o homem e a mulher. Eu fico muito contente quando vejo mulheres, fico honrado, sabe? Orgulhoso quando vejo uma mulher que tem essas habilidades e que diz que faço, fiz, que não retirou essa propriedade do homem, mas que é dela, o seu próprio status pessoal, o eu dela, sim, que não é, que não pertence ao homem. Exatamente. Qualquer um de nós aqui nesta sala e qualquer um das pessoas ficariam satisfeitos. Exatamente. E naturalmente que a senhora também ficaria satisfeita quando um senhor ou alguém, um ser humano, que soubesse repartir e entender naturalmente as debilidades ou os progressos da própria mulher. Sim. Infelizmente, sim. A nossa senhora, disse que ainda e reconhece também. Ele está a ser formado, meu marido, ele está a ser educado. E as sociedades mais envolvidas, ainda temos o analfabetismo, ainda temos as pessoas. Imagina que os meios de comunicação social. Mas eu acho que é o papel de cada um de nós. Eu sou, por isso é que eu acredito tanto. E a senhora é dos mídias. Por isso que eu acredito tanto. Que é mesmo nós é que vamos mudar a nossa sociedade. Somos nós. Porque se nós formos a ficar à espera dos planos, das reformas do nosso governo para mudar o nosso país, vai demorar muito mais tempo. Não acredito que não vá acontecer, porque vai. Eu acredito no nosso país, mas vai demorar mais tempo. Pode ser um pouco mais rápido se todos nós despertarmos, se todos nós conseguirmos perceber que só há o mesmo caminho, que é o caminho de servir o outro, sendo luz, trazendo luz para a vida das pessoas. Porque eu estou à espera do seu propósito de vida, que vai me beneficiar a mim. O da Elga também vai beneficiar o dele. Portanto, a missão e o propósito de vida de cada um vai beneficiar o todo. O que o mundo precisa é do propósito de vida de cada um dos indivíduos que moram neste planeta. Porque nós não somos iguais, todos têm talentos e habilidades e dons diferentes. Se cada um tiver a coragem de usar os seus dons a serviço do bem do próximo, e isso não é um clichê, isso não é religião, isso é uma realidade crua. Quando isto começar de facto a acontecer, só assim as coisas vão poder melhorar, e principalmente num contexto como o nosso. Eu acredito muito em Angola, eu acho que Angola é um país espetacular, eu acho que o nosso país é espetacular mesmo. Nós somos pacíficos, nós somos da paz, nós não gostamos, nós tivemos guerra, mas nós não gostamos mesmo de guerra, nós não gostamos de confusão. Nós gostamos de dançar, gostamos de comer, gostamos de conversar, nós somos do bem e fomos sempre um povo muito solidário, muito. Os vizinhos sempre foram família, o próximo que é o mais próximo que é o vizinho sempre foi a tua família. Por que é que nós perdemos isso? E o que é que podemos fazer para resgatar isso? São valores nossos, ninguém nos novo, nenhum estrangeiro que nos trouxe isso, é nosso. Nem o próprio colono nos deu isso. Aliás, o colono é que levou isso de nós. O angolano é um povo sábio. E eu acredito que tanto que tu podes ser feliz a viver num moceco, no bairro, de uma forma miserável, mas a fazer ainda assim a tua parte, como uma pessoa que tem mais privilégios, mas dentro da nossa esfera de atuação, de influência, porque todo mundo tem uma esfera de influência. Na casa de chapa, alguém que nem sequer tem cama para dormir e a chuva cai em cima quando chove, essa pessoa tem uma esfera de influência. Não pode vir me dizer que é porque não tem oportunidades. Todo mundo em algum momento vai ter pelo menos uma oportunidade de fazer o bem. Isso não é religião, não é blá blá blá, não é. Não é mesmo. Isso são características femininas. Eu queria fazer uma pergunta. Não. Eu não estava a fazer uma última. Não, no âmbito dos homens e do professor. Não, podem fazer os dois, eu vou ser realmente a última. Vai fechar. Posso ser o primeiro? Sim. Vou, antes disso, parabenizar a Jamila pela apresentação. Eu digo que eu sou um afortunado, né? Aqui dentro da DW e dos mais convidados, porque foi uma das primeiras pessoas que tive o contato com o tema, né, que a Jamila sugeriu através da interação que tivemos, mantemos com a Helga. A princípio, quando eu recebi o tema, eu pensei que seria mais um debate, né, que nós temos que realizar obrigatoriamente às sextas-feiras e que no fim do dia nós poderemos falar, realizamos o nosso trabalho, realizamos o debate. E agora eu digo que não é apenas um debate que eu vou falar, né, que nós realizamos na sexta-feira. É um debate que eu vou ter em conta para a minha vida profissional e pessoal também. Digo isso porque eu fui só estagiário da DW, né? Sou estagiário da DW no âmbito do programa que a DW tem desenvolvido do estágio profissional e comunitário. E, então, eu sou estagiário, né? Mas fui da edição passada, 2018. E esse ano tive a oportunidade, né, no âmbito do estágio, de assinar um contrato para prestação de serviço aqui na DW. E dentro desse programa de estágio, a DW também tem a de apoio, né, a iniciativas empreendedoras, dos estagiários principalmente. No programa abrange 95 estágios universitários de 6 províncias. E nós, quando fizemos o estágio ano passado, né, tivemos uma formação sobre empreendedorismo, pedindo que nós estagiários apresentássemos, cada estagiário apresentasse proposta para receber um financiamento. E, na verdade, só enviamos 6 propostas de 95 estagiários, enviamos apenas 6. E são esses 6 com as quais a DW está a trabalhar. Eu fiz uma proposta em companhia com outro colega e estamos nesse processo apenas da via da legalização do nosso negócio que nós estamos decidimos empreender. Então, eu digo que isso é um. Esse debate foi uma. Vai ser algo vantajoso para a minha carreira profissional, porque quando a Jamila disse o pensar fora da caixa. Sim, nós temos aquela missão enquanto estudante universitário do que? Sair da escola, vou conseguir um emprego. Vou me matar naquele emprego. Mas também não há aulas de empreendedorismo. Sim, não há isso. Agora já não. Há uma cadeia de empreendedorismo. E nós, durante. Em todos os cursos. Não, no ensino de base ou secundário, não é no ensino. E durante a formação nós tivemos isso e tivemos a oportunidade de ter o estágio e conseguimos e nos deram essa visão, nós estamos a cultivar essa visão e estamos aqui agora a apostar nisso fortemente, né? Eu digo que daqui a mais um bom tempo estarei fora da DW dando, né, sequência ao meu próprio negócio, que isso é um apoio, né, que a DW também está procurando incutir nos jovens recém-formados. Estão aqui os dois colegas que estão ali atrás, também são estagiários, né, que vão estagiar esse ano. Que eu peço a esses jovens que olhem para esse debate não apenas como uma forma só de, né, ganhar conhecimento, mas um debate, falarmos sobre o gênero, não. Olhem para aquele quesito empreendedorismo, porque é mesmo muito importante. E isso vai nos servir não só para hoje, mas sim para a nossa carreira, para a nossa carreira futura, vai nos servir para o nosso cotidiano. E será muito bom nós apostarmos nesse quesito que é empreendedorismo. Essa é a mensagem que eu queria passar. Muito obrigada. Muito obrigada. Falar do empreendedorismo. Quando eu falei pouco de empreender, mas eu vou ser bem honesta com vocês, empreender é muito difícil. Nós não vamos florear as coisas, empreender é muito difícil, principalmente em Angola. Há muitas dificuldades, muitos obstáculos. É um aprender a caminhar, né? É aprender a andar, é aprender tudo. É como se tivesse a aprender do zero tudo. Tudo. Mas eu, o que eu sinto é que nós somos empreendedores desde que nascemos, né? Porque o que é empreender? Empreender é. É projetos. Eu quando caso, estou a empreender, né? Eu, quando tenho um filho, aquele filho é um projeto de empreendedorismo, né? Porque eu vou ter que sustentá-lo, eu vou ter que dar de comer, vou ter que pagar a escola. É um investimento, é um empreendedorismo. E empreender. A analogia que eu faço é. Quando nós estamos a trabalhar por conta de outro, é como quando vamos ao restaurante e nos servem um prato. Nós pedimos no menu que nós queremos e o prato vem feito. Empreender é ir buscar a semente da batata, cavar a terra, pôr a batata, esperar adubo. Depois falta mesmo que... se tem cenoura também. Também ir buscar a semente da cenoura. Ver o terreno, vai chover, não vai, ai, faz a conta, vai crescer, não vai, ai meu Deus, essa cenoura nunca mais cresce, ai, não vai crescer. Depois disso tudo, tu te serves. Ninguém, não é a mãe que está a te trazer para a própria mesa, nem o garçom. Tu te serves, a tua comida. da tua horta, que tu cultivaste a cenoura, a batata, o peixe tu também é que pescaste. Empreender para mim é isso. Tu é que te nutres, tu é que te serves. Né? E quando tu te alimentas com aquilo, tu consegues dar muito mais valor a tudo o resto que é feito por ti. Dás mais valor ao teu presidente, ao teu governo, à empresa onde tu um dia trabalhaste. Consegues valorizar mais a tua mãe, valorizas tudo. Quando te colocas no lugar do empreendedor, eu até digo, eu não sou empreendedora, eu sou aprendedora. Né? Nós quando empreendemos, nós até primeiro somos aprendedores. Porque é tanto que se aprende quando se está a empreender, que nós somos mais aprendedores do que empreendedores. Então, eu vejo o empreendedorismo como uma saída para a crise no nosso país. Eu vejo assim. Eu vejo a aposta do empreendedorismo, seja ele empreendedorismo criativo ou não, como uma saída para sairmos desta crise econômica que nós estamos. Porque há muita coisa por fazer. E eu tenho agora um novo evento que vai se chamar Fala Empreendedor, que eu vou levar pequenos empreendedores que não tiveram acesso ao financiamento, nem têm um tio na cozinha, uma cunha para ajudar, mas que conseguiram vingar na vida, que conseguiram se ingrar, para eles irem lá contar nesse evento o que é que fizeram de bem, o que é que fizeram de mal, por que é que tiveram quase a desistir, por que é que não desistiram e por que é que continuam. Para quê? Para sairmos de lá todos inspirados, que é possível. Não, finalmente. Muito obrigada. Olha, Jamila, muito obrigada pela rica apresentação, né? Eu conheço a Jamila, como estou falando às vezes, eu conheci a Jamila há 2 semanas, mais ou menos, então, no sentido romântico, saudável, humano, apaixonei-me completamente por ela. Já estou um pouco nesse processo, as pessoas que me conhecem, talvez sou filha da casa, sempre um pouco do shopping, também sou consultora, como consultora, empreendedora, tudo ao mesmo tempo. E conheci a Jamila lá no Metúria, que é o projeto que ela está agora, que ela falou aqui na apresentação, e recomendo para que as pessoas também possam participar no Metúria. Parabéns, estás mesmo no caminho certo. Depois não vou falar de mim, mas é realmente uma grande jornada essa coisa do empreendedorismo. Mas é a melhor coisa do mundo. Para quem realmente tivesse dentro de si, não há nada, não há dinheiro pago. Achas que é para todos, agora entrando aqui no debate? Eu não acho que é para todos. Não é para todos, não é? Eu também sinto que não é para todos. É para alguns. É, não é para todos. Porque é duro, não é fácil. Sim, é para alguns. Tens de ter algumas habilidades e capacidades específicas. Sobretudo a nível de comportamento humano. Na visão mesmo da liderança, não é para todos. Não é para todos. Já um jovem, o Dado, é uma pessoa que ajudou muito no Santos, falando sobre liderança. Ele já tinha falado também. A liderança aos líderes, sim, não é? Para todos, e temos os seguidores, os bons, os maus, não sei se é para mim, mas a liderança é menos específica, não é todo mundo. Isso podem ver, pelo menos é a minha experiência, que eu quero ter sido a minha apresentação, não é para todo mundo. E pronto, eu tinha várias perguntas, 3 perguntas, mas já fui ultrapassada. Como falaste, tem várias outras palestras, e a princípio quero participar nas outras também. Mas vou pegar em 3. Vou começar pela última, que é a questão da família. Sim, sim. Vou falar até, como fui minha irmã, vou falar 3, depois vou dar só uma opinião relativamente a essa questão da igualdade de género. Então, a terceira, em relação à família, era um pouco perceber como é que o teu esposo hoje está. Porque eu sinto que para os homens realmente também está sendo um desafio. Sim. Porque não às vezes que não faça da parte da natureza deles essa compreensão, mas é um pouco também a forma como foram formatados. Sim. E alguns, à medida que vão percebendo que se calhar não é tão desvantajoso ter hoje uma mulher empoderada e reconhecer essa nova mulher, que talvez não viu na avó, não viu na mãe, pelas razões do contexto, mas é porque realmente, ele, não é que não tem isso, mas ele também até começa a despertar e é interessante, mas precisa também desta reeducação. Quer dizer, nós estamos a fazer o nosso processo, outras sociedades já o fizeram, estamos no processo de aprendizagem, agora é um país novo depois da etapaz, né? Menos de 10 anos, sei lá, mais ou menos, mas eu acho que nós mulheres devemos levá-los também connosco. Há uma tendência de abandoná-los e levá-los muito no sentido crítico, talvez por isso é que ele sinta essa divisão, né? Porque há essa tendência, por causa também das questões do ego, a tendência muito feminista nos leva também a pô-los numa situação de competição. Né? Eu acho que assim perdemos aquilo que é o nosso papel maternal, de mulher, e das qualidades femininas que nós temos. Então, para mim, hoje isso é uma preocupação, é um desafio, e precisamos realmente estar muito atentos a isso para não levarmos a nossa sociedade a um caos, a esse nível. É muito complicado. Principalmente pela questão histórica que nós temos relativamente à questão da guerra, da escravatura, da colonização, isso tem muitas marcas internas que, se a gente não trabalha isso, isso leva para um grau não muito positivo. E embora estejamos a beber do Ocidente, mas desde os tempos remotos sempre tivemos grandes mulheres, desde a Rainha Gingas, as Kipavitas, infelizmente a história hoje não nos fala muito, a nossa história ficou abafada pela história europeia, mas desde os tempos remotos isso sempre existiu. Se pegamos em Maria, né? Para quem é crente, é Rita Jesus, então isso é uma coisa desde que o mundo é mundo. Porque o Ocidente nos apresenta esse aspecto positivo, mas nos muitos países que já passaram por isso, que nós estamos a viver agora, esse reacordar, tem tido algumas consequências negativas em relação a essa questão do empoderamento feminino, na tendência de perdermos aquilo que é a nossa essência. Porque nós estamos a trazer um discurso positivo, mudamos a viver, isso é verdade, mas é preciso estar muito atento por causa dessas tendências negativas próprias do mundo, né? De destruir, exatamente. Porque nas mídias e nos livros pouco se fala, ainda não chegaram aqui, mas pelo menos aquilo que eu tenho assistido a partir das mídias e um pouco às vezes começo a ter a oportunidade de viajar, então muitas coisas não foram positivas. Então a minha bandeira e a minha recomendação é estarmos atentas a isso, né? Então, para o teu marido, eu jurei, eu tive que realmente começar a compreender isso. Eu sou a única menina no meio dos rapazes, nem imagino o sofrimento que eu tive. E para mim é gerir isso de uma forma muito, muito delicada. Mas compreendo também o porquê que muitos homens hoje são assim. Embora que há aqueles que também tiveram informação suficiente, foram influenciados, porque nós muito não podemos educar as pessoas, porque são papel dos pais e dos educadores. Mas há muitos mesmo, tendencialmente, também ser dele ou opção, sei lá, e não quer avançar. Mas há um grupo muito grande que é porque realmente não teve essa abordagem, essa educação, essa orientação, então requer um pouco de paciência da nossa parte. Era um pouco a coisa do marido, perceber o que o marido está hoje, como é que ele está desde a altura que tomaste a decisão. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta era só para fazer um bocadinho do projeto verde, que era a coisa da terra para as crianças, né? Que eu queria perceber melhor. E prontos, era um pouco, se calhar, ouvido a Jamila, não foi muito falado aqui, em relação à maioria das mulheres em termos económicos, que são as mulheres que estão no setor informal, né? Se estão no setor informal, vivem nas áreas periféricas da cidade, muitas são oriundas de outras províncias, vêm aqui também ganhar o pão. Não sei se a Jamila, em algum momento, como está nessa coisa de criar os projetos, se direcionar, se pensou também neste grupo. Se não o fez, eu recomendo que realmente também é um grupo muito fértil relativamente, porque estamos, por causa também da questão das classes, das oportunidades que umas foram tendo, a tendência é a gente puxar também o pessoal que já está mais ou menos privilegiado e classe média. Depois, essas que são a maioria, que também precisam de ouvir isso, dessa voz, desse apoio, e dessa reeducação e dessa oportunidade, dessa inclusão. Era um grupo também que eu sugeria a Jamila. Sem dúvida. E dizer que estou disponível para ajudar lá, se quiser também. Então, a minha pergunta é basicamente do marido e a questão do sábado verde, a sábado verde. Das mulheres do setor informal. Exatamente. Em relação ao esposo, ele mudou com... É engraçado como tu vais notando a mudança. Ele mudou, sim, e eu vou notando a mudança desde uma versão completa ao querer formar-me noutras áreas. Mas já eras administradora, já tens uma carreira em comunicação, agora vais querer ser coach, vais querer criar eventos. Não faz sentido, Jamila, estás a colocar tudo a perder, já ninguém te vai dar credibilidade. Ele desapoiou-me completamente até ele começar a perceber o impacto da minha profissão na vida das pessoas, a ver pessoas a agradecerem e a elogiarem o meu trabalho. Desde ele começar no primeiro Mentulha a abanar a cabeça, e agora vai e fotografa, ele estava a fotografar, tá? Sim, a fotografar, ajuda, porque ele é fotógrafo, ajuda, fotografa, e chega a casa e diz: "Vocês, amor, estão a gostar muito do Mentulha, né?" Eu disse: "Não." E o Mentulha vai continuar a crescer. E tu começas a perceber que ele próprio começa a mudar a mentalidade dele e, inclusive, quer sair de onde ele está para abrir o negócio dele como fotógrafo, abrir um estúdio. Quer voltar a empreender, porque o Walter começou como empreendedor e foi para o mundo corporativo, fez o inverso, o caminho inverso ao meu. E desde que eu comecei a empreender, que ele sente uma vontade e umas saudades enormes de voltar a ser empreendedor e dono do seu destino profissional. Mas só para essa parte. É exatamente isso que eu queria dizer, não é? Era para que nesse processo, sim, de educar e partilhar isso também com as obras nessa percepção, sim, positiva, é realmente ele perceber que isso me beneficia também, sim, isso também ser uma forma de nós nos servirmos, sim, mais do que a mesa, sem dúvida, mais do que a roupa, sem dúvida, mais do que fazer a cama, também, sim, nesse sentido. E, então, e outra coisa, e a participação, sim, dele nesse processo. E engraçado é que, yeah, também porque fui educada assim, é nunca descurar do meu papel também de esposa, exatamente, cuidadora do meu lar, né? Cuidadora dos meus, do meu ninho. E o que que acontece? Como, nós, como eu passei a ter só uma vida, porque a minha vida, o meu negócio hoje, os meus, eu incluí os meus filhos e incluí a minha casa, então eu estou muito mais presente. O Walter está super feliz por causa disso. Pois. Porque ele nunca viu a mulher dele tão presente. Apesar dele me ver muito em movimento e com muitas conexões entre pessoas, mas ele nunca me viu tão presente. Eu agora vou sempre buscar o meu filho à escola. Eu vou sempre às consultas com ele. Nós já chegamos uma vez a pedir a babá para ir à consulta. Né? Houve uma vez que pedimos a babá para ir à consulta. Estávamos os dois tão ocupados. Mas antes era uma ginástica. Quem é que ia? Agora ele já não tem preocupação. Ele sabe que a mãe vai buscar os filhos. Ele sabe que eu acompanho o miúdo nos trabalhos de casa. Tenho mais tempo que estou em casa. Então, o empreender também me trouxe esse benefício familiar, de estar mais perto dos meus filhos, né? Porque também se não for assim, também não sei se vale a pena. Yeah, é a minha pergunta, não sei se vale a pena, né? No fim do dia, no fim do dia vais perceber que... Regressas onde tudo começou. Onde tudo começou, que é na família, sempre. Que é um espelho para, sempre, então, a sociedade. Então, yeah. E é interessante pedir a opinião dos meus filhos para o meu negócio, eles participarem ativamente. Eu acho isso muito rico, a tua família ter participação direta naquilo que tu fazes, ainda opinar, ainda dar um bitite, né? Em relação ao Sábado Verde, é um bocadinho, o empreendedor aproveita todas as oportunidades. Eu conheci o espaço Nossa Sombra Tropical ali no coração do Quinaxis, não sei se conhecem, da dona Elsa Augusto, sim, ali é quem vai para a TAG. Entrei, apaixonei-me por aquele espaço, perguntei quem é a dona e fui falar com a dona. Eu disse, olha, eu posso dar vida a este espaço. Vamos criar eventos aqui ligados à consciência da natureza, da terra. Vamos pôr as pessoas a lidar com a terra. E a... Então, criamos dois eventos, três eventos. Eu criei e dei a proposta e eles concordaram. O Sábado Verde, que é os miúdos pararem de estar assim... tablets, telefones, bonecos, ou a fazerem coisas que não devem, é levar os miúdos para a terra, pôr os pés na terra, pôr as mãos na terra, ganhar o amor por plantas, pela natureza, estar em contato com a realidade, mexer com bichos, com micro-organismos que fazem bem à sua imunidade e colocá-los em contato direto com a natureza, porque assim eles conseguem perceber valores como paciência, saber esperar uma planta brotar, uma semente, desculpa, brotar. Valores como a diversidade, porque a natureza é diversa. Então eles estão ali a perceber a diversidade e a respeitar que somos todos diferentes, não é? Valores como no ecossistema está tudo relacionado, não é? Que todo mundo, que tudo, que a árvore dá-nos oxigênio e nós respiramos e damos dióxido carbónico e assim sucessivamente. Então, é levar isso para as crianças, esse é o Sábado Verde, porque houve essa oportunidade. O Consciência Natural é para trazer uma consciência da importância de reciclar lixo, das questões ambientais. Então, é consciencializar toda aquela zona. E agora estabeleci uma parceria com um outro projeto, que é as pessoas que organizaram a Chibuanda, que nós estamos a reabilitar e vamos inaugurar no dia 30 todo o túnel do Quinaxis, que já estava entregue aos drogados. Aquela parte lá de baixo, da floresta do Quinaxis, aquele túnel. Só já cheirava xixi, estava sempre muita droga. Então o governo provincial, pedimos licença, deu licença para se reabilitar e vai acontecer o que a partir do dia 30. Aquela rua vai ganhar vida. Vai ter comida, dança, música, arte, exposições. Todo mundo que passar no túnel já não vai passar carros. É só arte, música, cinema para os miúdos de rua. Vamos fazer matiné durante o dia para os miúdos de rua. E transformar toda aquela área numa área turística. desde o túnel até a nossa sombra, até o Museu de História Natural. E fazer uma agenda cultural do centro do Quinaxis. Já que nos tiraram a Maria da Fonte e nos tiraram o mercado. Então, é um bocado isso, o Sábado Verde. Em relação ao projeto, eu vou participar agora no projeto e vou convidar todos vocês a participarem de uma pessoa chamada Chunu Aragão, irmã do Eli Aragão. Ela é a propulsora desse projeto e convidou-me, e eu achei fantástico, e o projeto já vai muito avançado. Elas foram à Praça do Quifica, foram a tudo que é mercados de Luanda, Praça do 30, falar com as Dungas e com todas as pessoas e todas as mulheres que estão no setor informal. Porque elas ficaram curiosas para saber onde é que elas deixavam os filhos quando estavam a trabalhar. Então elas criaram um projeto de creches e babás, que seria pode ser qualquer um de nós, de ficarmos com os filhos delas ou dos filhos ficarem em creches, né, através do nosso contributo, para elas poderem trabalhar sem preocupação e para as crianças não estarem ali a vender com elas, muitas vezes sem roupa, muitas vezes com fome, sujos. Então a ideia delas é ajudar as mães, as mulheres que zungam nesse sentido. É uma forma também de adentrar esse universo das mulheres que estão no setor informal. E a ideia dela é perceber primeiro, fazer um diagnóstico de como é que as mulheres no mercado do Quifica, no mercado 30 e outros mercados todos, como é que elas vivem, como é a vida delas desde que acordam até a hora que vão dormir. Fazer um diagnóstico? Estão a fazer. Porque é uma pesquisa muito intensa, porque muitas vezes elas nem sequer têm acesso. Estão a ter muitas dificuldades de entrar nos bairros. Estão a ter muitas dificuldades. Umas até estão com medo dos bandidos, não sei o quê. Mas a ideia é perceber como é que elas vivem. Como é que elas vivem. Para quê? Para depois perceber como é que se pode ajudá-las. De que maneira é que se pode ajudá-las. Então ainda estamos nessa fase de diagnóstico. O primeiro projeto é esse, de tomar conta dos bebés. Okay. Como é que se vai tomar conta dos meninos? Já tudo, eu acho que vou falar mesmo com a Jéssica. Não, se tem mais alguma questão. Não percebi bem. Vocês podem entrevistá-la se quiserem. Não, mas é para si, é para mim. Sim, é para mim. Sim. Durante o que me pois, diga-se. Foi a Mila. Eu não sei se foi em termos de homogeneidade ou heterogeneidade, porque ela falou das relações de famílias como núcleo fundamental da família dela, que só situou o esposo, né? Situou todo o mundo. É só o esposo ou a família toda? Não, era um pouco a família, mas o homem, por causa do núcleo, eu prefiro. Eu sou a única mulher em casa, né? Eu tenho rapazes, não. Eu sou a família do Brendan. Ah, sim! Tá bom. A minha avó era uma matriarca. Enfim. Já não há pergunta, já não há sugestões. Então vamos dar por encerrado o nosso debate. Sim. Agradecer a Jamila. Muito obrigada. Se é fácil, se décimo poderíamos ficar. Obrigada. Eu acho que vamos ter um debate terça-feira. A preocupação de chegarmos a atenção no final de semana. Yeah. Então, muito obrigada. Muito obrigada, muito e obrigada. E a DW vai recuperar o convite para o próximo sexta-feira. No outro fone, se quiser entrar em contato comigo e saber mais. Ouçam a participar no próximo debate. Isso aqui, esse é o meu contato. Podem mesmo, eu não tenho esses problemas, podem mesmo telefonar para mim, podem contactar. Eu, com certeza que vou ligar. Sim, podem ligar à vontade. Eu faço questão de conversar com todas as pessoas, mesmo por telefone, WhatsApp às vezes. Pronto, é isto. Pronto, uma salva de palmas. Muito amigo do seu pai. Fiquei muito feliz de saber, seu Carlos. Muito feliz. Também, só tenho um telefone. Olá, meus queridos. Muito obrigada. Olha, alguma coisa tem que esquecer. Ah, são um peixe mais pequeno. Alguma coisa ali. Alguma coisa, mas aí que é Obrigada. Foi uma boa conexão. Foi, verdade. Fiquei tão contente. E conheci os meus avós? Não vai. Obrigada, coração com coração. Uma energia boa, sei que o curso são os temas que estamos a tratar na igreja. O nosso pastor fez um apelo para a igreja. Porque cada um agora tem que orar. Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Eu tenho alguma coisa a fazer. Ninguém me acompanha.